poderes do Topó! Eu tenho a coça! Quem tá falando aqui é Gabriel Gordo Mascarado. Eu trago comigo meu amigo de sempre! Oh, hoje eu não tenho Reinaldo. É mó merda isso, né, cara? Ah, pois é, galera. Hoje a gente tá aqui com um podcast especial com convidados de outros podcasts. Todo mundo reunido aqui pra falar sobre podcast. É metalinguagem no máximo, cara. Então, temos aqui o nosso conhecidíssimo e badalado amigo de lado, TelhaCast. Oh, obrigado pelo badalado e conhecido. Não. Mas é mesmo, é mesmo. Ah, eu sou o Thiago e não tem como ser mais Rice do que é o Bonassoli. E também o nosso amigão de lá do podcast de Tanguinha, que eu acho que... Ah, não, o Pombo nunca gravou com a gente também, né? Você tá pisando... Não, ninguém... Olha só a reciprocidade, né, cara? Tu convida o cara pro teu podcast, dá uma casa, dá banho, comida, um abraço... O cara nunca te convida pro podcast dele. Ah, te convidei sim, seu sacana. Você que não... É, eu só não podia gravar, mas porra. Nossa, a galera já gravou com a gente também ontem, outro dia, o Magal. Uhum. Tá? É uma troca de amizade. Então, é isso. Eu sou o Pluff, do podcast Tanguinha. Estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez, no Afogados no Sofá. E também temos lá, direto do Vida Beta, nosso parceiro, que também tá precisando aparecer aqui, né? A gente já tá quase sócio, né, cara? Eu nunca participei do programa de vocês, né? Mas, cara, muito obrigado aí pelo convite. É, adorei estar gravando esse... Tô adorando, né? Porque a gente ainda tá fazendo esse programa especial com muita gente importante aí, ó. Tem até o Tanda Manga da Piano aí. Vixe, até que... Peraí. Peraí, você corta essa porra aí, mano. É, cara. Pode deixar. O áudio tá cortando bastante aqui. Sabe o que é uma merda isso? Eu sempre sacaneio todo mundo na edição, cara. E agora vou fazer a mesma coisa comigo. Não, mas sem brincadeira aqui. Muito obrigado pelo convite, gostei muito. Tá faltando o Gabriel gravar com a gente lá no Vida Beta, né, Gabriel? Só você não gravou, já falei isso no nosso Você só programa. Vem aqui quando eu for lá, cara. Não, pode ter certeza, tá todo mundo mais que convidado aí. Obrigado pelo convite. Vamos tentar fazer um programa bacana aí pra galera do Afogados no Sofá. Valeu, né? Valeu, cara. E também tem a galera de lá do MatutoCast. Pô, a gente tem muitos ouvintes de lá de Goiânia, cara. Não. O melhor estado do Brasil. Velho, tem muito ouvinte mesmo, eu fico impressionado, assim. Top São Paulo, cara. E você tá representando aí o estado, né? Sim, é nós aqui do coração do Brasil. Né? Sou do MatutoCast, né? O podcast goiano aí na podosfera. Cheio de sotaque e erros português. Berrante na abertura. Ah, e finalmente eu consegui achar uma abertura tão impactante quanto a lá do MatutoCast. Tamo competindo. Então, eu tô meio perdido aqui, senhor Reinaldo e senhor Magal, cara. Nunca tinha roxado um podcast sem eles. Ah, pode me chamar de Reinaldo se quiser. Pode me chamar de Reinaldo? Então eu vou perguntar pra você. Magal, quero ver o sorriso. Come tudo. Vou perguntar pra você, o Pluff, qual o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre podcast, cara. Como é que é fazer um podcast, gravar, editar, compartilhar, outras coisas assim, sabe? Exato, você caiu no mesmo dilema que o Reinaldo, né? Você fala e depois você vai diminuindo, assim. Tá vendo? Então, vamos, que o mundo tá acabando! Começando o esquema de como fazer podcast, primeiro item é os participantes do podcast. Então, como é que vocês no Afogados escolhem quais serão os participantes do episódio? A resposta para essas perguntas, normalmente, assim, na minha mente vem a moda caralha. Bem-vindo ao clube, né? Exato. Cara, eu acho o seguinte, quando você conhece as pessoas, assim, você consegue ver, se você quer fazer um programa que é mais voltado para o humor, se você quer fazer um programa que é mais voltado para ter conteúdo mesmo, ter conteúdo didático, aí você seleciona as pessoas, cara. É bom, eu acho que é muito legal você ter uma equipe sua, sacou? Que participa do seu podcast, que tem uma afeição ao seu blog, sacou? Eu, pelo menos, tento fazer isso, sabe? Pegar a galera... Nós somos em três lá no Afogados, né? Eu, o Reinaldo e o Magal. E a gente tenta sempre, assim, fidelizar a galera, sabe?